no coração do pagodeiro começa a sofrer, é mais ou menos por aqui que tudo se inicia. Ó, diz pra mim que vai ficar. Você sabe, precisamos conversar. Eu jamais pensei em te deixar. Você prometeu tentar se acostumar. Não tenho nem palavras pra explicar. O que aconteceu, não quero me lembrar. Eu preciso te abraçar e te beijar. Que o teu coração é meu lugar. Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei, eu tenho medo de acreditar. Existe alguém ocupando meu lugar. Diz pra mim o que sou pra você. Se sou pouco nada, é melhor nem dizer. A minha vida se resume em te amar. Mas eu preciso te falar. Toma cuidado com essa decisão. E aí? Estão querendo te afastar de mim. Nossa história não termina aqui. Haja o que houver, eu não vou desistir. Tenha certeza, eu vou até o fim. É tão ruim viver assim sem ter você. Você lembra essa música aqui? Nosso amor é tão lindo e eu só penso em você. Hey! Mas o que eu tô sentindo? Nosso amor é tão lindo e você longe de mim. É o retrozinho do pesadelo, vambora! Se entender, e o que tiver que acontecer, que dessa vez seja pra sempre. Pra que brincar de se esconder? Se o amor tocou eu e você de um jeito assim tão diferente. Pergunta aí. Você, mas o que eu tô sentindo, você finge que não vê. Nosso amor é tão lindo e você longe de mim. Eu nunca nem. Nosso amor. Você se levantou e eu notei. Colocou o vestido novo que eu te dei. Não se despediu pra trabalhar. Eu vi quando botou seu telefone pra vibrar. Fui abrindo a porta devagar, com maldade pra não me acordar. As mensagens não paravam de chegar. Você deixou pra... Vambora, Brasília! Eu fui seguindo seu itinerário. Na cabeça a frase não tem nada a ver. Eu pude perceber que era o contrário. Me fez o mal que eu nunca fiz por tanto te querer. Já não tenho nem ouvidos pra você. Vamos mostrar pro mundo esse pagode, vamos! Tire suas coisas de lá. Eu nem quero ter que te encontrar. Deixa a chave do carro, pega o cigarro. Eu nunca curti, agora vou. Just shout.